olhos negros, olhos negros. Eu quero ver você ser o seu maior brinquedo, te satisfazer. Olhos negros, olhos negros. Nas coisas, cores irreais. O seu instinto é meu desejo mais puro. Esse seu ar obscuro, meu objeto de prazer. Mas se você quiser, eu bebo seu vinho. Mas se você quiser, sou pedra, flor e espinho. Eu quero te ter. Não me venha falar de medo. Não me diga não. Olhos negros, olhos negros. Eu quero ver você ser o seu maior brinquedo. Satisfazer. Olhos negros, olhos negros. Mas quando eu virar um astro, com a minha guitarra e uma

ficar uma geração. Lá vem ela, Miss Brasil 2000. Miss Brasil 2000. Miss Brasil 2000. Miss Brasil. Está acostumado. É dia de poder tirar um sarro com meu bem. Papai, eu não fumo, papai, eu não bebo. Meu único defeito é não ter medo de fazer o que gosto. Papai, eu aposto. Na minha idade você pintava o sete. Mamãe tem ódio de uma tal Elisete. Aqui em casa é impossível namorar. Então qual é a sua? Ah, eu só quero um sarro. Meia hora no seu carro. Que fique comigo e deseje meu amor. tendências femininas, nazis judias, gatas gatunas, quengas do Zio, esposas drogadas, tadinhas mal pagas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila de Garotas de Ipanema, meninas de Minas, louras morenas, mesalinas, santas sinistras, ministras malvadas, emeldas evitas, beneditas estupradas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher. Xuxas em crise, macacas de auditório, velhas atrizes, patroas babacas, empregadas mandonas, madonas na cama, dianas comiadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. Celaites plebeias, rainhas decadentes, manecas alceias, enfermeiras doentes, madraças malditas, super-homens sapatas, irmãs laduzes, bem identificadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher meia, meia, meia. Dercy Gonçalves, Clarice Lispector, Carmen Miranda, Marília Gabriela, Hebe Camargo, Regina Casé, Elis Regina, Lilian Vitfib, Norma Bengel, Bibi Ferreira, Maria Bonita, Anitta Malfatti, Madalena Taliaferro, Danusa Leão, Nara Leão, Fernanda Montenegro, Vanderleia, Sônia Braga, Luísa Erundina, Dona Canu, Princesa Isabel, Joyce Pascovitch, Lonita Renault, Virginia Lana e Virginia Lee, Mary Lee, Liege Monteiro, Lucinha Araújo, Balu, Caru, Fagu, Matilda Kobach, Zélia Gattai, Ângela Diniz, Daniela Pérez, Cláudia Lessin, Aida Cury, Elvira Bacan, Luz Del Fuego, Bruna Lombardi, Hortência, Claudete Ione, Silvia Popovic, Vânia Toledo, Laura Zen, Minha Mãe, Roberta Close, Mônica Figueiredo, Ruth Escobar, Dolores Duran, Rebordosa Dora, Bria Tizuka Yamazaki, Tomi Otaki, Rita Kamata, Rita Cadillac, Lúcia Tango e eu.